baixar Melody.com, o seu novo site de Melody 2015. Segura DJ Elias Concordiense, o DJ das produções. Segura o som das marcantes. Ou quem sabe não terá lembrar. É só que até hoje eu não esqueci. Tanto quanto a gente se amou e de tudo que a gente passou, apesar de tudo a gente. Está tocando a nossa canção. Vamos dançar. Faz de conta que é a primeira vez que a gente vai se tocar. Que a gente vai se tocar. Longe de você.

Segura o som das marcantes. DJ Elias, o considerado da galera. Fácil.

marcantes. Fidelias Concordiense. É show. É a marca do sucesso. Choro por você, choro por nós.

você é tão nova pra minha idade. Que